Palermo é 323 estabilizado. Afirmativo. Completa final do procedimento, turno 98, decimal, meia dúzia. 726, acessar, 6323. Tá. Tráfego avistado, autorizado como Cistron 0, via 730, grau 049. Livre pouso, 1-0, 6323. Cistron 01, ciente, mantenha o ponto espera para Cistron 0. Lima Cruz, livre o táxi, reporte na taxiway Papá. Ajuste ao altímetro 1-0 no 4. Gol Vitor Bravo Lima na escuta. Posto do Vitor Bravo Lima na escuta. Autorizado início do reboque, reporte ao término, portão 1-1. O cara já 01, autorizado aliar e manter, cabeceiro 1-0. Já 01, aliar e manter, cabeceiro 1-0. Número 323, no solo 07, libera a pista próxima à intersecção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Lima, que os doutores já ingressam, chama a de fundo pelo colégio. Zero um, autorizado de bolar, pistão no zero, vento 020 grau, 049, que ligando 014. Segue Alfa, chame antes e adapta para o Juliette. Camarada, Juliette. 20 grau, 049, que legal no 0 no 4. Circular, está fazendo 0 no 4, para a galera. Mandou chame a 63, 1-2, na posição Cruzado, último contato. Passará. Boa noite, 91, bom dia, sendo identificação, desce para nível de voo 080 na Prozap. Destaque 080, 290. Voo 2171, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final de procedimento LFC, reporte estabilizado. Tranquilo, descendo para 2000, está muito estabilizado, não destruiu, voo 2171. Já 01, decolado aos 09, chame agora o controle Salvador na frequência 119.8. Controle Salvador, 119.8, cara, já 01, boa. Lima, Kilo, Zulu, mantenha a posição, aguarde a autorização. Carajá 01, da presente voo direto Coral, está sob contato radar. Direto Coral, Carajá 01. Lima, Kilo, Zulu, o controle de controle Salvador solicitou que o senhor aguardasse mais 2 minutos alinhado para a decolagem, senhor. Autorizado de desvio, após o término. Passará 8 avião. Lado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 10, X Torre, 118, decimal 6, QNH 104. Índia Alfa, lá, 26, entrada, Fernanda 63. Bom, opa. Tango Lima, Kilo, Zulu, decolado 13, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 119.8, Lima, Kilo, Zulu, grato, bom dia, senhor. Bom dia. Patrulha de Salvador, bom dia, Papatango Lima, Quilo Zulu, decolando 7.510. Papatango Lima, Quilo Zulu, está sob contato radar, se dá para o 060 na saída Coral. 060 na Coral, Lima, Quilo Zulu. Seguinte. Obrigado. Inicialmente até 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Até 4.000, V14, o Lima, Quilo Zulu. Uno 891, reautorizado, descida para 5.000 pés, ajuste no 014. 5.014, já voando o estado 1891. 029, PNH 1014. Ok, a linha decola 14, já na minha frente. Zulu, seu presente foi direto Coral. Direto Coral, Lima, Quilo Zulu. A gente cancelar e manter 2.500 até o destino, facilita para a senhora, Lima, Quilo Zulu. Autorizado, Lima Quilo Zulu, modifica da presente, 1-2-1-5. Ah, plano modificado, visual 1-2-1-5. Vou para 2.500 pés, ajuste 1-0-1-4, da presente direto Valença. Obrigado, 2.500 pés, direto Valença, Lima Quilo Zulu. Plano 7-1 estabilizado. Aqui, localizador. Completa final do procedimento, torre no 8, decimal 6-12. 2-6-12, obrigado. Salvador, voo 2171, bom dia. Voo 2171, tráfego ainda não avistado, Canigal 014, continua a aproximação, chame avistado, tem abaixo travado, voo 2171. É chamado 1891, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, para informação, tráfego, posição de 1 hora, 27 milhas, tráfego com deslocamento oeste, mantendo 2.500 pés, um Charlie 402. Sente o tráfego, descendo 4.000, Patango Lima, Quilo Zulu, tráfego 12 horas, 25 milhas, com deslocamento nordeste, passando o nível de voo 080 para 4.000 pés, Boeing 737-700 da Gol. Centro do tráfego, Lima, Quilo Zulu. Filha. Quatro, informação. 1184, bom dia, cena identificação. Voo direto TAP, desça para nível de voo 050. Direto TAP, desce para o voo 1. 63312, bom dia, está sob contato radar, suba para nível de voo 350. Após 2.000 pés, voo direto Jama, após Jama Aracaju. Ok, voando Jama, agora assinando 350, Xanamé 312. Controle Salvador, Papatão Bianchi Romeu Bravo. Papatão Bianchi Romeu Bravo, prossiga. Dinheiro Romeu Bravo decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Salvador. Mantendo 500 pés, está com 2 a bordo, o código é o 5003 do Ian Romeu Bravo. Chame a torre 1 no Rio Novo, pessoal meia, que é legal no 04 para acionamento e decolagem, um pouco de gatilho. Transferência de comunicações para a torre Salvador, mantém 500 pés, ajuste no 014. 0135, Ian Romeu Bravo. Juliette Golf, bom dia, autorizado acionar, chame táxi. Em que Romeu Bravo mantenha presente o setor e chame Torre Salvador 118, decimal 612. 612, Bravo. 21, decimal 1. 211, obrigado. Torre Salvador, é o Papa Tango, Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, prossiga. O Yankee Romeu está na rotatória, estão de ingressar no seu circuito para pouso, pátio 5, o Yankee Romeu Bravo. Copiado, Yankee Romeu Bravo, chame a 2 milhas final pista 17, Yankee Romeu Bravo, vento em Salvador de 030 graus, 05 nós, Quirinvaldo 014. Acabou. Autorizado a final do procedimento e ele é aceito, pista 0 Salvador, é posto estabilizado. Teste do tráfego autorizado ILS, descendo 2014, 184. Tango Yankee Romeu Bravo, avistado, pouso autorizado na pista 17, vento 040 graus com 04 nós. O QNH acabou de mandar agora um 015, senhor. 015, Bravo. Afirmo, Bravo, eu vi o pátio 5, eu tenho o Romeu 22 lá acionando neste pátio. Mantenha a posição na pista 17, aguardando para ingressar na Popá. Bravo. Autorizado desvio, reposto ao término na proa de, retornando à proa de coral. Papatango Lima Tiozu, reposto 20 milhas afastado de Salvador. Repostará, já está 20 milhas o Lima Tiozu. Papatango Lima Tiozu vai manter 2.500 pés até a Valença. Lima Tiozu. Papatango Lima Tiozu, somente para informação, tráfego. Posição de 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste. Passando nível de voo 110 para o 050, Boeing 737-700. Não há outro tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Está presente sem frequência livre para coordenação. Confirme seu chamado de pouso. Lima Kilo, está ativando pouso 1231, tem frequência livre para coordenação. Lima Kilo, voo. GLS 181. Cordão 271, carne Juliette, cordão 10. Juliette 10. Uno 184, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, no Charlie 408. Feito o tráfego, 184. Yankee Romeu Bravo, por gentileza confirme, solo controlado. Romeu Bravo, considere seu solo aos 2, 3, vai estacionar na frequência livre, vamos cá. Corre, gol 891, bom dia. Gol no 891, bom dia, tráfego ainda no avistado, aqui negão no 0 no 5, reporta um Romeu 22, acabou de decolar da pista auxiliar, se afasta à sua esquerda. Não interfere na sua aproximação, continua a aproximação, reporte avistando, trabalho travado, boa noite, 9 ou 9. Estava andando com 891. Uno 2, chame Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, chame 63-1-2. Aguarde estetil para cópia, prepare saída Sango 1. Aguardando Sango 1, vai para 6-6-6-3. 1-8-9-1 avistado, confirme, avista o campo. Campo avista. 1891 no pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, Kenegal no 0-1-5. Autorizado pouso, não no 0 com 891. Só para informação, 3663 está pronto para o pushback acionamento quando tiver autorização, agradece. Está pronto para a cópia? Seja a informação Lima? Ciência da informação Lima, está pronto para a cópia. Salvador Guarulhos, 340, o nível autorizado, via pesolo no zero, topa até. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 119.8, controle Salvador, 5166 no transponder. Ok, autorizado 340, pesolo 10, Sambo 1, Leda, Motiva. Transponder 5166, controle 19.8 para o TAN 3663, totalmente pronto para o pushback, pelo menos. Marco planejamento, autorizado o pushback no portão 7, chama para táxi. Autorizado no 7, chama táxi para o 3663. Nove uno, no solo 2-6, libera pista próxima interseção direita, chame solo, frequência 1-2, 1, decimal 1. 2-1-1-8-9-1. Solo com 891, bom dia. Prossiga. Calizando a pista. Tem que enviar Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar, 891. A polícia vai manter o sobrevoo, o setor está com pouso, o Golfo Let's Go. Ok, o Golfo Let's Go está com local de pouso? Igual com local de pouso, vai manter o sobrevoo no meio, está presente. Vai manter o sobrevoo no setor na presente? Afirma, já avisou com local de pouso. Gente, então mantenha o setor de sobrevoo, reporte quando pronto para o pouso. da Juliette, 1891. Juliette, portão 3. Juliette pro 3, 1891. Frequência de espera, coordenação. Graças a conta do Juliette, do Juliette. Bom domingo. Utilizado 1184. 1184, completa final do procedimento, torre 98, decimal meia dúzia. 18,6, obrigado. Não é nada. Já 01 no controle. Serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus na frequência 90, decimal 1. 4, tráfego avistado, que negão no 0 no 4 agora, por gentileza confirme avistando o trem baixo travado. Afirmativo, baixo travado. Gol 1184, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável com 3 nós, que negão no 0 no 4. Autorizado, pouso na 1-0, gol 1184. Salvador, bom dia, N3, N3, ponto espera da 1-0, corpo para decolagem. N3, a parte. Aguarda, N3. Primeiro, N3, autorizado a alinhar e manter a pistão no 0. N3, N3. Tango, Whisky, Lima, Eco. Prossiga para o controle de Salvador. Chifre AB04, Platão Whisky Lima Eco, de Serra November Mike Eco para Serra November Mike Eco para o lançamento de paraquedista. Confirme seu, o tipo de equipamento. Lima Eco, confirma equipamento. Mike, Mike, meia dúzia, o tipo de equipamento, sul para nível de voo 105, em condições visuais, ajuste 105 em Salvador. Informo que não tenho contato radar com o seu tráfego. Whisky Lima Eco, confirmo sua atitude. 3663, autorizado a decolar da pista 10, vento 060 graus, 04 nós, Kinegal no 015. Kinegal no 015, autorizado a decolar de 0, 0, 0, 0, 0, 0. Good morning, Spoke identity sent to flight level. Confirm, have you ever flown already on this route on visual conditions? Confirm? Tango Juliette Tango Zulu, confirm. Have you ever flown this area before under visual conditions, visual rules? Tango Zulu, descend to 4000 feet, TNH 1015. Confirm, do you intend to land the runway 10 or 17 on Salvador? Okay, so fly heading Salvador VOR, descend to 4,000 feet, TNH 1015, report to change flight rules. Vento 060 graus, 04 nós, que é legal no 05, chame fora do solo, Guardião 01. Página, chame a torre em 1 minuto, decimal 6, aqui em Negão, no 0, 1, 5. Decimal 8, bom voo. Controle Salvador, no 9, decimal 8, bom dia, até 3, minha mestre. Afirmo, recebo o modo alto Charlie, acusando 2.100. Controle Salvador, bom dia, até 3, minha mestre. Só 3663, bom dia, está sob contato radar Sudol 340, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Motiva. Está voando Leda da presente, após direto Motiva, tá, 3663. Fora do solo, Guardião. Guardião 01, considere-se decolado aos 37 no farol de Itapuã, chame controle Salvador na frequência 119.8, senhor Balbo. 119.8, chamar ao controle, grato. E ainda 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Opa, 3 mil no 0 no 5, obrigado. Tá 3663, confirme a prova por quantas milhas? Aproximadamente 1 para 190, inicialmente por 60 milhas. Cliente, autorizado o desvio, reporte ao término. Autorizado o desvio, tá 3663. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, litoral sul, 500 pés, ajuste no 0 no 5. Reporte visual, a Ulster, você prossegue para pouso ou sobrevoo na Pituba? Pouso, Pituba. E o pouso será no Colégio Militar? É, será no Jardim dos Namorados. Gente, confirma o pouso eventual? Confirma. Confirme somente se pouso eventual. Afirmo, pouso eventual. Gente. controle do 7363 está mantendo pro 150, aproximadamente mais 15 milhas, será condições de voar laser. Entendi. Confirmando, 6323. 6323. Gente, agora o instante para cópia, o 6323. Aprovado, Yankee Romeo Bravo, chama a intercessão para o par. Salame 3, 2, 3, copia? 3, 2, 3. Salame Guarulhos, 360 autorizado, via Vampiru 10, Taubaté, após, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 1, 9, 8, controle, 5, 1, 7, 3 no transponder. Maiado, chame para pushback, acionamento. Três, sete, dois, meia, confirme desvio por quantas milhas? Após desvios, vou direto do Duna, 3726, desço inicialmente para nível de voo 080. D50, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado a final do procedimento ILS feito no 0 de Salvador, é posto estabilizado. 2000 no 095, autorizado, X-Ray, Dow no 0, Salvador, 6250. Lodge 101 no controle? Gente, informo que não recebo o modo Alpha Charlie do transponder, já avisou como foi de pouso? Presente sem frequência livre, no retorno, cheque equipamento. Controle do Salvador, é o Papatão Guia que é meu bravo. Tem que mandar bravo para a Serra Índia com Índia. Ajuste em Salvador 1-0, 4-500 pés, aposta de visual Serra Índia com Índia. Cabo. Passando o Juliette, estamos no roof, white roof canceled at 1244, distance 1500 feet, QNH 1014, report runway insight, it's clear to fly the next roof Sierra. Clear distance to 1500 feet, In a little while, are you? Recife, no 2506, alterno 2800, decimal 35. Ciente dessa parada, 3 mil pés, destino 0 no 5. 6250, completa a final do procedimento, torre na noite do sinal 6. 2614, obrigado, até daqui a pouquinho, 6250. Tá. Que buenas, é o 6250 Chanel, sinal ILS da 10. Puxa, 6250, bom dia, tráfego avistado, Kenegal 10 no 5, por gentileza confirme, avistando, tem baixo travado, senhor? Positivo, tem ainda em cima, já está avistando a pista, Chanel 6250. Puxa, 6250, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, Kenegal no 0 no 5. Pouso no 0 no 5, Chanel 6250. Livre, pouso na pista, 1 no 0. travado, 6250. Cash. Sete dois meia, desça para 2000 pés, ajuste no 0115, autorizado a final do procedimento que é desse feito no 0 de Salvador, reposta estabilizada. Nove e meia, bom dia, seu controle de Salvador, desça para nível de voo 120, confirme por quantas milhas efetuará o desvio. Da... 3896, voe direto do Una, desça para 4000 pés, ajuste no 015. Una, 4000, estamos no Regency City 140, are you able? Be sure, we're just now to 140. Aguarde pela foto. Saída Salvo 1 no Leda Motiva. Salvador, bom dia. O Chanel 6250, livrou a pista. Chanel 6250, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Chanel 6323165, voltar no Galeão. Chanema 323, segue táxi via IG Alfa, no ponto de espera da pista no 0, chame torre, 1 no 8 decimal 6, aquele legal no 0 no 5. Chanema 271, copia São Paulo Congonhas? Copia. Do São Paulo Congonhas, 360 nível autorizado, via peso 1-0 por base, no peso 1-6 pós-mu. DCT com fins, após conforme a rota. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Na saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. 1-1-9, decima 8, controle. 5-4-0-3, no transponder. Autorizado 3-0, São Paulo. Vem pelo 1-0, por base, vem pelo 1-1. 8-1, após conforme a rota. Da 1-0, curva à direita. Sabo 1, Leda, Motion, 1908, 5403, 4121, setor. Correto, chame para o pushback esse momento. Boa Juliette, 6250. 6250, Juliette, portão 8. Juliette, 08, obrigado. Tá passando Juliette, estamos do Lu, with you. Run no inside. Passamos Juliette, estamos do Lu, call tower 118, decimal 6. 118, 6, thank you very much, have a nice day. Thank you. Papa Tower. Good morning, this is Papa Tango, Juliet, Tango Zulu. Now, 80 miles out. Copy that, Papa Tango, Juliet, Tango Zulu. At Siaza, you're clear for holding pattern on with right turns and await for the instructions. Juliet, Tango Zulu. Right on Siaza, 260 by right side, and we wait. Para a coordenação com os tráfegos locais e monitore a frequência do controle para serviço de informação e alerta, Juliette até Romeu. Não há tráfego de conhecimento do controle neste setor. 19.8, com voo. 19.8, bom dia, chamamento. 3726, completa final do procedimento, torre 98.62. 8.6, boa. Boa noite, Salvador, chamamento 3.23, bom dia. Confirmando. Bom dia, sucesso do contato radar, sinal 3620, após 2000 pés, veio direto Leda. Após 2000, direto Leda, 360, chamamento 3720. Patango Whisky, Lima Eco, está autorizado. Confirme se já acordaram com os tráfegos na frequência do estacionamento. Patango Whisky, Lima Eco, autorizado o lançamento, reporte a mais fora. Azul 5196 na proa de TAP, desce para nível de voo 060. Desce para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado ao final do procedimento do LFT, reporte estabilizado. 2000, 094, reporte estabilizado aqui, 3, 2, 3. Salvador, Papa Tango, Esquilma Eco, está pronto para iniciar a descida. Gente, Papa Tango, Esquilma Eco, confirma estimado de homens no solo. 12 minutos. Logo 2171. Autorizado, fui para o táxi. Reportarei o táxi, boa 21, táxi. Retango Whisky, Lima Eco, confirmado chamado de homem solo mais 2 minutos. 1257, hora local, chamando homem solo 1259. Autorizado, descido até 4000 pés. Reporte passando 4000 pés. A 4000 pés, o Whisky, Lima Eco. Papa Tango, Juliet Tango Zulu, you clear to land runway 17, wind is 020 grass, correction, 020 degrees, 02 knots, QNH 104. Right, clear to land runway 17, Juliet Tango Zulu. 98 controle, 5411 no transponder. Gente, autorizado 360 para São Paulo, golpe 10, não batendo. Recalada 10, com a primeira curva direita, na voando, beleza, ótimo. Segue Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, Norte, aguarde para Copa, eu vou 16, 19. Cancelar as inscrições em Tabo, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 4, cancelada também a restrição de altitude, somente para informação, você segue a aeronave da TAM, agora 14 milhas à frente. Tio Juliette Hotel Romeo, monitora a frequência do controle para serviço de informação e alerta. Correção. Juliette Hotel Romeo, monitora a frequência do controle para serviço de informação e alerta, desça para 4.000 pés. Juliette Hotel Romeo, desça para 4.000 pés, vem na Pro de Duna, ajuste em Salvador 10-14. 7-1. Outra Duna, 7-1, reportará através do 06. 37-26, segue Juliette, portão 5. Juliette, 06, portão 37-26. 01, confirm please, apron 5, sir. Taxi via your right when you're parked to clear to leave frequency. Have a nice rest. Papa Tango Julia, Tango Zulu. Segue via Indy Alpha no ponto de espera da pistão 10, chame torre 18 decimal meia, QNH 10 no 4. 10 no 9, obrigado. Copia. Salvador para Galeão, 360 nível autorizado, via peso do 44, após seguir conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Doclo. 1198 o controle, 5410 no transponder. 3896. São 3896, completa o final do procedimento de alerta 3, torre 98, decimal meia dúzia. 3896. Barrado, chame para puxa, acionamento.